Porto. Estou a frequentar o terceiro ano. Estou aqui para dizer que estou indignado com a política educativa deste país. Não se admite numa Constituição que diz que o ensino deve ser gratuito, se pague mais de 1.300 euros por ano para fazer uma licenciatura e algumas cadeiras de mestrado. Eu este ano quis entrar em mestrado com uma cadeira de licenciatura em atraso. A resposta que me deram é que não podemos entrar em mestrado sem uma licenciatura porque não temos capacidade de entrar no mestrado, ou seja, não somos inteligentes. Mas a única hipótese que me deram foi pagar 50 euros por cada cadeira e assim poder frequentar o mestrado. Vamos acabar com a elitização do ensino. Aqui não pode estudar só quem tem dinheiro. O ensino é para todos. Por um lado, abaixo as propinas, abaixo de molho! O Tratado de Bolonha foi assim feito nesse benefício, porque na Suécia o nível de vida é diferente. Eles vêm para aqui estudar, que é mais barato. Representar a fome da cidade do Porto. Eu estou neste momento a representar 700 pessoas por dia que comem desde as 9 da manhã às 9 da noite, no coração da cidade. Eu estou aqui, neste momento, a representar a inoperância dos políticos deste país desde 1986. Eu estou aqui com a autoridade que me cabe a dizer que ninguém gosta de mostrar o coração da cidade. Neste momento somos o lado oculto da crise, porque estão licenciados a pedir pão. Temos muitos comerciantes que foram à falência, calcados pelo poder económico, pelo descalabro financeiro, pelas falsas economias preparadas para matar e que estão neste momento sem subsídio algum a viver do pouco que temos para dar. Pelos quais eles sobem no momento de votar. A culpa dos políticos não é deles, é nossa que os colocamos lá. Eu estou aqui a apelar para que não só nós, que somos uma migalha da alma, que devia estar aqui representada neste momento. Eu sou, com todo orgulho, uma mulher de abril. E não permito que me usem para enterrar uma democracia pela qual eu lutei muitos anos. Eu não permito que me venham, com sorrisos nos lábios, dizer a uma televisão que os direitos adquiridos não existem para nada. Calem-se, por favor. Eu quero apelar ao povo da cidade do Porto que acorde. Nós somos feitos de granito. Nós não somos esponjas para políticos sentarem. Vocês deviam ter vergonha de deixar o